meus mano quer. Justiça, quem não quer? Meus mano quer. Vingança, quem não quer? Meus mano quer. Ser livre, quem não quer? A impressão que eu tenho, cês não sabem o que estão dizendo. Nem onde pisam, porque pisam, nem porque estão vivendo. Vários aqui estão morrendo, não só por fora, por dentro. Não entendo, prendo minha respiração, tô contando o tempo. Tento, não entendo essa competição. Dois que em pleno século 21, extenso caminho, decepção. Eu venço, perco, penso, sei que eu posso quando eu me concentro. Porque o império contra-ataca lento, a mente em movimento. Índio astral denso no templo, psicografo ricas linhas pra jogar pro vento. Eu sei que é foda e cada humano tem um inferno dentro, só por achar que o próprio ego do mundo é o centro. Eu não me rendo, eu sigo atento, acendo incenso, peço proteção. Clima meio tenso, pelas ruas sinto a depressão. Não é questão de vaidade, isso é Brasil, reina corrupção. A meta é impor verdade, onde a lei é causa e repressão. População é muita gente, a faculdade mental não pode parar. Liberta a mente, choque de mente. Já pensou os três poderes na mão dos loucos? Populacionou, é muita gente, a faculdade mental não pode parar. Liberta a mente, choque de mente. Já pensou os três poderes na mão dos loucos? Vômito lírico, espinto do espírito. É fato que aqui não tem mãe que orgulhe do filho. Se vem pra olhar mais de perto, não é um papo de surdo e mudo. Eu prefiro ser o cínico e não interpretar um mímico. Eu sei quanto tava certo, essa é uma espécie em extinção. E não é do crime que eu tô rimando aqui, não. No rap ainda não existe latrocínio. Os MCs se matam, outros roubam rimas e tão querendo domínio, disseminando dom sem raciocínio. Corre é muito mais que fazer 300 sons, meu olhar é vago, buscando entender. Os dias vão, não encontro nada. A opinião da massa não me agrada. Escrevo pra não enlouquecer. Nem tudo que eu faço parece certo, né? Querendo arrancar o pescoço, mas quem sabe no chute eu acerto o pé. Na cara do inerte só, não fique iludido, tu tá cego, irmão. Vejo mais resistência nos mendigos. Ideologia de faculdade não serve a calamidade. Tá além dessas mentiras e bobagens. Mas voltando à realidade, meus mano quer justiça e liberdade. Populacionou, é muita gente, a faculdade mental não pode parar. Liberta a mente, choque de mente. Já pensou os três poderes na mão dos loucos? Populacionou, é muita gente, a faculdade mental não pode parar. Liberta a mente, choque de mente. Já pensou os três poderes na mão dos loucos? Aonde você quer chegar assim? Vivendo de mentiras e trevas, despertando minha fúria de guerra. Minha rima é tipo um tiro na testa.